Salvador approach frequency 10.8, airborne at 10. 120.8. Thank you, good day. Departure, good afternoon. 1394 out of 1500. Confirm. Go, 1394, good afternoon, out of 2000 feet. Go 1394, good afternoon. Radar contact on departure, climb to level 360, dial departure. Dial departure, climb up to flight level 360. Salvador, boa tarde, Oxalé 635, aprovação, Guarulhos, conforme. Oxalé 635, formação Romeu, ajuste 1011, guarde para cópia. Romeu, guardando cópia, 1011. Vai ter que efetuar um pedido do senhor direita da rota aqui para estar formado para vocês. Livre. No 600, chama Centro Recife, frequência 12545, secundária 12685. 2545, 285, gol 600. Solos 1333, contact com 136 a bordo, autonomia de 4 horas e 1 minuto, altera na Galeão. 7, autorizado ataque só direita via Índia, até o ponto de pedra pistola 0, lá a torre 118, decimal 95, ajustando no 0, 111, gol no 333. Via Índia, ponto de pedra da 1-0, 118, 111, gol 133. Oxe, né? 6315, pronto para cópia. 6315, afirmativo, prossiga. Autorizado, Salvador, Guarulhos, via UP Zulu 16. Nível de voo 360. Saída Tael, Leda, após Leda direto Bridge, onde Interceptor via. Após conforme a rota. Decola da pista 10 com a primeira curva direita. Transponder 5450 e o controle Salvador 120.8. Daniel 635, autorizado para São Paulo, Guarulhos, Santos do Rio, Colômbia, Tael, Leda, Brito, conforme o solicitado após, nível 360, decola da pista 10 com a primeira curva direita, o transponder 5450 e o controle de disponível 208. Correto, apenas confirmando, após interceptar o Zulu 16, autorizado conforme a rota. Conforme a rota, ok? Afirmativo. Correto, contingimento que eu acho que é pronto. O Oxenay 635 para pushback e acionamento. Reportará, 635. 5490 para push e acionamento. Autorizado, reporte para o táxi, trip 5490. Reportará, 5490. Decolar, pistão 90, vento 100 graus, 17 nós. Autorizado, aliás, decolada 10 para 13. Fala, comandante, Oxenay 142. Prossiga, 1142. Autorização, Recife 350, informação Romeu. Vicente, Romeu, correto, pronto para cópia? Pronto, prossiga. Autorizado, Salvador, Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 350. Saída Puca, transição Caju. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda. Transponder 5457 e o controle Salvador 120.8. Pois não, conforme a de voo, 350, decola da 10, primeiro show da Puca na Caju. Autoridade 58 prossegue, 5457, transponder 08, controle Salvador da Posse, 12. Correio Champão, Toshinai 1142. 5137, cruza 5000 para 4000. 2000, ajuste 10 no 1 livre LS, é pós estabilizado, Web. Acusamento estabilizado para 2000. Poderemos um voo externo da presente para o 5857? Referência visual com solo? Afirmativo. Positivo, voo externo. Obrigado. No 363, decolar 219, chame o controle no 20.8. 208, bom, 333, boa. Controle de Salvador, muito boa tarde, bom, 333. Ainda é o Leda. O 333, contato radar, sobe ao nível 360, Leda Dael. Da 3805, pushback, acionamento na 1-1. 3805, portão 11, autorizado, chama para táxi. Teve pushback, acionamento da 3805. Trip 5490 com 43 a bordo, 430 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. 43, 430, Salvador, autorizado táxi, reporte para ingresso, parte principal, trip 5490. Portará para táxi, trip 5490. Prossiga. Positivo, vamos novamente. O Kilo Kilo Lima está autorizado. Subida ao nível de voo 100. 5490. 2-0, prosseguir via parte principal, Índia, até o ponto de base destino 0, lá a torre 1895, ajustando 1011, boa viagem, trip 5490. A boa espera 1895, 1011, obrigado. Estabilizado LS 5857. Torre 1895, bom pouso. Pronto. Salvador, boa tarde, web 5857. Estabilizado LS, baixar travado. Web 5857, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 17 nós. Afirmativo, livre pouso. Torre Salvador, 35490. 35490, visual com tráfego nacional. Trip 5490, após o pouso do main, motorizado NA e manter cabeceira no 0. Solo TAM 3805, para o táxi com 154 a bordo, autonomia de 4 horas, São Fernando Galeão. 154, 4 horas, Galeão, está autorizado táxi via parte principal em Índia, até o ponto de perto, pistão 0, lá quando pronto, torre 118, decimal 95, ajustando 1011, TAM 3805, boa viagem. Gente, 1011. A torre 1895, livre táxi da 3875. 57, no solo de 24, livre à direita, chame solo no 21-9. Direita 219, 57. Escuta. 5857, você segue táxi via Alfa, chama da Juliette. Alfa, chama da Juliette. Sim. 5490, livre decolagem, pistão no 0, vento 090 graus, 97 nós. Livre decolagem. Do 92, desce ao nível 060, chegada Mari. Antes da Juliette, o 5857 visual com o TAM. Gente, após o TAM, autorizado Juliette, portão 05. Após o TAM, Juliette para o 05-5857. Controle Salvador, 35490. 5490, contato radar, sobe ao nível 200, saída Momo. 200, Momo, 35490. O Gol, 1333, Recife, 1251, secundário, 13325, bom voo. 251-3325, bom 3330, quanto mais? 3205. Desce para 2000, ajuste o 0-1-1, livre LS, reposto estabilizado, 6326. Desce para 2000, reposto estabilizado, 6326. Já 3, 805, 100 graus, 17 nós, decolagem autorizando. Está iniciando a decolagem, está 3, 805. Autorizado, chama para táxi, chama 6305. Bota o táxi, 95. Controle Salvador, boa tarde, tá? 3805. Ô 3205, contato radar, sobe nível 340, CD da EL. Sem restrição no 340, na da EL. Quando possível, a curva direita para o da EL, ou Leda. Leda? Direto Leda, TAM 3805. Controle Salvador, muito boa tarde, vão no 648, cruzando 210. 648, boa tarde, assinando a identificação, autorizado a chegada Mares, estão nível 050. A ideia na Mares, já estão no 648. Estabilizado no ILS, chané 6626. É 326, Torre 1-9895. 1895, muito obrigado, bom domingo para a senhora. Igualmente. Eu 3192, eu para 2000 pés, que é legal no 011, não autorizado a sinal ILS. 2000, autorizado ILS, tá? P5490, vou ir direto Petrolina. Direto Petrolina, 5490, muito obrigado. Torre Salvador, Cordial, boa tarde. Estou no Chanel 6326, passando o marcador externo para chegar trabalho. É, boa tarde, 6326. Tráfico avistado, checado o trem, vento 090 graus com 16. 1-6, tudo de nós, pouso autorizado. Pouso autorizado no 06326. Chineta livre até o ponto de espera da 1-0, táxi via Pátio Índia. Ajuste no 0-1 e a torre 118-95. Vente, sobre táxi até o ponto de espera, via Índia, ponto de espera 118-95. Galeão alternado, confirme POB até e autonomia. Por favor, 3:50. Gente, agradeço, ponto espera 1895, por favor. Salve, Salvador, acena 6326, ali já está. 6326, prossegue na Alfa, mantém antes da Juliette, aguarda ingresso no pátio. Portão 01 está sendo liberado. Ok, Alfa, Garante da Juliette. Seu portão 01 está com o colega. Obrigado. 3, boa tarde. Além da cola da 10, vento 090 graus e 97 mais. Além da cola 63, não. Decolado aos 3, 2, está me controlando 2, 0, 8, bom voo. 2, 0, 8, boa. Salvador, Chanel 63, ano 5, boa tarde. Chanel 63, ano 5, boa tarde, contato radar, subo 360, direto Leda. Na presença Leda, 63, ano 5. Trip 5490, chame Recife, 12545. 2545. Com 9648, dessa para 2000 pés, que legal no 01, não autorizado a sinal ENES. 2011, autorizado ENES, 64. Ô, Chané, 6142, tem 136 bordo, tá alternando na Caju, temos 3 horas de autonomia, tá pronto o táxi. Cruzar até o ponto de espera, via Índia, Alfa, no ponto de espera vai chamar a torre em 118, décima 95, ou ajuste no 011, bom voo, este ano é 6142. 395, ponto de espera, já né, 6142. Cruzar 392, boa tarde, sem aproximação, reporte baixo, estado travado, ajuste no 011. Gente, vou reportar. Está autorizado até o portão 01. 392, traço 9 estados, check-in, pouso 1 a 0, vento 1 a 0, 0 graus, 07 nós. Passar travado, tá 3192 de pouso.